Cumprimento os colegas vereadores, a mesa diretora, as pessoas presentes no plenário na noite de hoje e todos aqueles que, de uma forma ou de outra, nos acompanham pelos meios de comunicação. Quero dividir com a comunidade que me escuta neste momento que o desenvolvimento das atividades do Projeto Bem no Campo do Palmeiras nos suscita algumas alegrias. Quero dizer que a estética Sandra e Carla se uniu, fez um brechó no bairro Empresa e está organizando uma festa para todos os atletas que frequentam o Projeto Bem no próximo sábado. E quero aqui chamar a atenção de todos os que me escutam neste momento, e incluo aqui moradores da Santa Rosa, bairro Santa Terezinha, Cruzeiro e Empresa, porque o nosso projeto já abrange pessoas de todos os bairros, que mesmo que chova no próximo sábado, dia 19, a partir das 9 horas da manhã, no campo do Palmeiras, nós teremos atividades envolvendo os atletas, porque a festa está programada, será uma bonita festa e nós não queremos adiar esta festa, em comemoração pela passagem do Dia das Crianças. E o que eu refiro ser uma grata alegria é dizer a quem me escuta neste momento que nós recebemos três ex-atletas do Projeto Bem, Vitor Sávio, Léo Becker e Patrick Santiago, que agora cortam cabelos porque fizeram um curso e trabalham nesta área, eles estarão no campo do Palmeiras cortando cabelos dos atletas do Projeto Bem, porque eles dizem que querem retribuir com um projeto que, oportunamente, em um tempo recente, também contribuiu com eles. Isso é uma grata alegria. Quero também dividir com os senhores que estivemos fazendo parte da pernada esportiva no Lions, num final de semana que passou, e lá chegando encontramos um presidente do Léo, que é um ex-atleta do Projeto Bem. Isso nos dá uma alegria imensa, isso nos diz... É gratificante, é bom ter projeto, envolver e acolher crianças e jovens em projeto desta magnitude, traz eles e permanece, ou convida e faz com que permaneçam no caminho do bem. Sou agradecida aos voluntários, treinadores Chico, Jair, Bruno, a Roana, Lica, Ricardo, Kelly e Felipe, que são pessoas que se somam nos trabalhos de finais de semana e juntos acolhem a garotada no esporte. Quero também agora referendar o professor. Quero dizer a quem me escuta neste momento que o professor inspira poesia. O professor gera discursos muito glamourosos de políticos que concorrem, mas o professor está vivendo um drama. Ele precisa estudar, estudar, estudar muito. E tem professores trabalhando 6 horas dentro de sala de aula na educação infantil, ganhando menos que o valor do salário mínimo. E pior, temos professores estaduais recebendo seus salários parcelados. E tem mais novidade por aí. O governo do estado agora ameaça mexer no plano de carreira da categoria, inclusive no salário dos professores aposentados. Isso é uma tristeza, porque nós vivemos a dizer professor é a base de tudo, e é. Professor merece respeito, e merece. Professor é responsável pelo bom médico, bom engenheiro, bom psiquiatra, ele é responsável por todos os profissionais, mas professor não é olhado com o respeito e o carinho que merece. E vou dizer-lhes mais, a única forma de professor ganhar um pouco mais, eu vou dizer aos senhores como é trabalhando de manhã, de tarde e de noite, é dando aula em várias escolas, é trabalhando em Taquara, Parobé e Sapiranga. Foi assim que me aposentei, com 34 anos de trabalho com aluno em sala de aula. Melhora-se o salário trabalhando em vários lugares. E vou dizer-lhes, mesmo aposentando-se com garantias, tem um governo sinalizando no estado do Rio Grande do Sul que vai mexer nesta aposentadoria e nas conquistas estabelecidas por um trabalhador da educação que passou uma vida inteira se preparando, estudando para ter conforto em uma aposentadoria que não sugere nenhum valor a mais do que é o que deveria ser justo. Então eu quero dizer-lhes, professor merece respeito. E ao invés de dizer parabéns, eu quero dizer aos professores que me ouvem neste momento, força. Força na luta para garantir o respeito e para manter, pelo menos, dignidade na mesa e comida para os seus filhos, que nem isso estão tendo neste momento. Agradeço o tempo que me foi dispensado e desejo a todos uma excelente semana.